que uma unção de entendimento esteja sobre cada um de nós, para que a gente possa entender o que o Senhor quer falar com cada um de nós. Deus, em nome de Jesus, que os nossos corações, Senhor, estejam abertos para a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Muito daquilo que eu trago sempre no domingo à noite, sempre nasce das minhas meditações, das minhas devocionais diárias. Nessa semana, numa devocional, eu lendo um livro que tratava a respeito do Salmo 109, e antes de eu adentrar na leitura do livro, eu li o Salmo 109. E eu confesso para vocês que eu fiquei escandalizado com esse Salmo. Eu pensei comigo assim, na hora até perguntei assim, Deus, como é que o Senhor permite que um Salmo com essa natureza de palavras adentre na Bíblia Sagrada? Porque é um despejo de palavras de ódio, amargura, de desejo de vingança, de desejo de que, de alguma forma, o inimigo seja aniquilado, e não apenas o inimigo, mas os filhos do inimigo, a esposa do inimigo, as gerações que virão depois do inimigo. É um salmo, assim, que nesse dia, Davi, no café da manhã, tomou jiló com cebola, uma boa cebola assim, né? Ou seja, toda a amargura do coração de Davi se despejou nesse salmo. Se despejou aqui. Eu fiquei olhando assim, falei, meu Deus, cara. Esse cara tava cheirando enxofre, né? Tava numa churrascada, literalmente, né? Você não vê em nenhum momento assim palavras de misericórdia. Você vê palavras que estão ali para matar. Se ele estivesse naquele momento tendo em seu poder algum tipo de manifestação divina, que ele pudesse exercer ali de poder divino, com certeza Davi teria feito algo, né, mortal. Teria mandado muita gente para o Hades, para o Sheol, que é o lugar, a mansão dos mortos. O Salmo 109, ele é uma usina de ódio desprovido de qualquer sentimento de graça e misericórdia para com o inimigo. Muitas vezes a gente se encontra numa mesma situação como essa. Às vezes a gente não precisa caminhar muito longe, não, para a gente ter momentos de raiva e de ódio, em momentos em que a gente literalmente encarna esses mesmos sentimentos que Davi encarnou nesse salmo. Né? Às vezes esses sentimentos vêm para com a esposa, vêm para com o marido, vêm para com os filhos, vêm para com o patrão, vêm para com o pastor. Né? Eu também sou vítima dessas circunstâncias. Vêm para pessoas que estão à nossa volta. O Salmo 109, ele é um salmo que espelha, de alguma forma, que mostra, de alguma forma, aonde a gente pode caminhar, o rumo que a gente pode ir, quando a gente não tem uma vida centrada em Deus, quando a gente não tem uma vida que busca a graça e a misericórdia. Quando a gente perde os olhos do Deus a quem nós cremos e servimos, a gente pode, de fato, cair nesse erro de desejar coisas assim. Quando a gente pensa que Deus é a nossa marionete, né? Que Deus é esse cara que está aqui para nos servir e fazer todo o desejo da nossa alma, a gente muitas vezes pode cair nesses erros, né? Quantas vezes a gente ouve falar no meio evangélico, por exemplo, de gente que vai na frente de um barracão, de uma empresa, porque ele está interessado em abrir uma igreja naquele local, e aquele local é estratégico, e os caras vão lá na porta daquela igreja, daquele, daquele, naquele estabelecimento e começa a orar e repreender e ordenar e amaldiçoar e falar assim: nós declaramos que esse lugar vai falir, que esse lugar vai fechar as portas, porque em nome de Jesus, para a glória de Deus, nós vamos abrir uma igreja nesse lugar. Né? Vai na frente de um cinema, né? Em nome de Jesus. Quando é um cinema pornô, a gente dá graças a Deus. Né? Agora, lá em Foz do Iguaçu tinha um único cinema na cidade. Os caras fecharam e abriram uma universal do reino de Deus. Né? Não é porque abriu, não é porque era uma universal. Qualquer igreja que tivesse aberto lá, eu teria ficado na carne a mesma coisa. Né? Mas a moral da história é que o único cinema que tinha na cidade, os caras pegaram e abriram o cinema. Mas alguns anos depois, né, abriram um outro cinema que não chegava nem no chulé do antigo cinema que estava lá. Por exemplo, certa vez eu... Há várias situações que acontecem na vida que a gente vai aprendendo, né? E a gente vai se assustando. E daí brotam as decepções com o reino de Deus, né? Com pessoas, melhor dizendo. Não com o reino, mas com pessoas. Né? Eu louvo a Deus porque os céticos não descobriram esse salmo ainda, né? Lá na Descontradizendo Contradições, graças a Deus, eu não tive que me deparar com esse salmo. Porque se eu tivesse que me deparar com esse salmo e dar uma resposta para os caras, eu não saberia nem o que fazer com esse salmo. Eu falaria assim: cara, na minha Bíblia não está. A minha Bíblia pula do 108 para o 110. Né? Eu ia ter que dar um jeito de me esquivar, de ter que me confrontar e dar algum tipo de resposta diante desse salmo. Porque ele realmente ele é constrangedor para a minha fé. Ele é constrangedor para a minha fé. Ele expressa um desejo desenfreado para que aqueles que perseguiam Davi fossem consumidos por uma espécie de Deus capanga, né? Deus era o capangão dele, né? Era o guarda-costas de Davi. Coisa pegou para o lado de Davi: Deus, seguinte, mata todo mundo, né? Mata todo mundo e pronto, por aí vai. É o salmo predileto de gente que sai por aí urinando nas portas de empresas seculares e profetizando sua falência em nome do reino. Isso aqui é um salmo que, se eu encarnar ele na minha vida, eu tenho toda a base teológica para sair dessa porta para fora e amaldiçoar em nome de Jesus todas as pessoas que, de alguma forma, contradigam o que eu penso, que não queira funcionar da maneira como eu quero. Está aqui. Tá aqui. O Salmo 109 é o cúmulo do egocentrismo. É o cúmulo de um homem que centralizou totalmente a sua fé em si mesmo. Ele achou que ele era o centro do universo e que Deus não tinha nenhum tipo de amor e misericórdia para com os inimigos dele. Está aqui. Depois em casa, se vocês quiserem, né, uma base teológica para jogar praga na mãe, aqui, ó. Tudo aqui, ó. Vocês têm toda a base para vocês, em nome de Jesus. Amém? Certa vez, Caio Fábio, ele conta uma história. Eu não duvidei disso, porque eu já vi isso acontecer, né? Então, a gente realmente, como a gente é macaco velho de igreja, a gente sabe que isso é uma verdade, né? Certa vez, um cara morreu atropelado e o cara falou assim: glória a Deus, porque eu orei para isso acontecer. Sabe aqui, às vezes a gente não ora literalmente, né? Às vezes a gente está no trânsito, o cara fecha a gente fala assim: bem que o biarticulado podia pegar esse desgraçado no meio, né? Sabe aquela oraçãozinha espontânea que sai lá do fundo da carne, né? Lá do útero da carne, então, é isso mesmo, né? Bem que o biarticulado podia matar esse desgraçado, né? A gente pensa assim, né? Não é assim que acontece, né? A amargura vem e por aí vai, né? Por aí vai. Às vezes uma pessoa que a gente odeia, que a gente tem raiva, que a gente tem todo um rancor dentro da gente, se lasca na vida e a gente dá aquele sorrisinho, né? Gospel assim, né? Ai, que coisa boa, né? Eu sabia, Senhor, que uma hora o Senhor ia me honrar, ia fazer uma vingancinha santa, né? Sabia disso. Que uma hora o Senhor ia dar uma paulada naquele filho de uma égua, né? Sabia disso. Tem só um único problema em tudo isso que a gente está falando, e é muito legal a gente rir dessas coisas, porque eu acho que é bom rir com algumas coisas. É bom a gente não levar muito a sério algumas coisas. Deus nos deu o riso para isso, porque às vezes a gente também supervaloriza muito algumas coisas e isso se torna muito pior de ser resolvido depois. É bom a gente rir dessas coisas, mas diante disso precisa acontecer algumas coisas, né? E um dos grandes perigos em a gente assumir para a nossa vida esse tipo de postura, a qual Davi teve aqui nesse Salmo, é que pior do que você ser perseguido, do que você ser massacrado por algumas pessoas, do que você ser falado mal pelas pessoas, do que você, de alguma forma, ser surrado por pessoas, né? Pai, mãe, amigos, vizinhos, sei lá, né? Você está vivendo dentro de um sistema aberto de relacionamento, onde cada um, dentro da sua liberdade, tem acesso à sua vida, né? A gente não tem como dizer para uma pessoa assim: não me atropele, né? Uma vez eu passei a Visconde de Guarapuava aqui, sei lá, aquele dia, eu não tinha fumado maconha, não sei o que aconteceu. Foi um dia zen na minha vida que eu atravessei a Visconde de Guarapuava assim. Terminei do outro lado, assim, eu... Meu Deus, atravessei a Visconde de Guarapuava sem olhar para os lados. Deu um apagão, sabe, tal linha azul do Windows, né? Deu aquela telinha azul, né, Léo? E eu atravessei sem olhar para os lados. Aquele dia era um dia que eu podia ter sido atropelado na boa, né? Mas Deus quis que eu estivesse mais um tempo nesse mundo e não permitiu que isso acontecesse, né? Para a infelicidade de vocês. Pior que tudo que contra nós digam ou fazem, não é o que contra nós dizem ou fazem, mas aquilo que dentro de nós é gerado. Quando a alma se torna uma incubadora de infelicidade e de revolta. Uma das coisas que eu tenho aprendido sempre com o meu pastor é que o fator externo não pode determinar quem eu sou. Jamais. Jamais pessoas determinam quem eu sou. Há momentos em que a gente tem que se preocupar com a opinião das pessoas, mas há momentos também em que a gente tem que caminhar em frente e não se preocupar com a opinião de certas pessoas. Há muitos momentos que a gente tem que parar de olhar para os lados e ter os olhos em Cristo. Quantos de nós, muitas vezes, nos tornamos essas incubadoras de ódio, de raiva, de estresse, de amargura? Tudo na vida é amargura, né? A gente nunca tem gosto na boca, não tem sabor. A gente não sorri para a vida, né? A vida perde o seu gosto. E a gente vai caminhando nesse mundo, sabe lá Deus, para onde, né? A obra mais maligna que o diabo é capaz de fazer contra nós é aquela em que consegue encher-nos de amargura e revolta. A gente vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. É paulada daqui, é paulada dali, né? Che Guevara falou, o Che falou uma coisa muito interessante para nós, né? Che Guevara falou uma frase que eu acho que todo mundo que conhece, né? Qual é a frase que Che Guevara falou que é bem famosinha? Fala bem alto. Viva Cuba? Ô, caçamba, não é essa aí. É outra. Ai que... Fala bem alto. Ai que... Sem perder a ternura, vamos falar bem em castelhano mesmo, vamos lá. Um, dois, três. Ai que... Sem perder a ternura, de novo. Ai que endurecer sem perder a ternura. Só você. Amém, isso aí. Vocês estão feios, vocês não conseguem nem trouxar. Tudo... Olha, ainda bem que ninguém aqui é músico, pelo visto, né? Meia dúzia de músico aqui. Se vocês... Hasta la vista, baby. Não, não foi esse. Aí que endurecer sem perder a ternura. Você tem que endurecer sem perder a ternura. Você tem que criar casca, você tem que ser cascudo, mas dentro de você tem que habitar a ternura. Ou seja, você começa a levar paulada, paulada, paulada, e o couro começa a ficar grosso. mas aqui dentro não é tocado. Aqui dentro, ainda a graça é graça. Aqui dentro, ainda a graça te leva a ter misericórdia dos outros. Aqui não é tocado. Agora, quando passa disso, quando o nosso couro não consegue aguentar, e aquilo invade a nossa alma, e aquilo começa a nos matar, nos roubar e nos destruir, porque talvez eu esteja cansado de decepcionar com pessoas, esteja cansado de levar paulada de pai e mãe, esteja cansado de levar paulada de marido, de esposa e por aí vai. Quando isso perfura a nossa pele e isso adentra da nossa alma, o diabo venceu. Satanás tem todo o ambiente de morte que ele sonha para mim e para a tua vida. C.S. Lewis, ele fala uma coisa interessante no livro Cristianismo Puro e Simples. Ele fala assim: os alemães maltratavam os judeus porque os odiavam. Depois, passaram a odiá-los ainda mais por tê-los maltratado. Eu vou repetir, que talvez você não tenha entendido. Os alemães maltratavam os judeus porque os odiavam. E depois passaram a odiá-los ainda mais por tê-los maltratado. Sabe uma coisa que às vezes acontece com a gente? É que toda vez que você alimentar ódio, raiva, vingança, amargura no seu coração, a gente vai começar a ter diante daqueles que são o nosso alvo de amargura, posturas de amargura, de raiva e de ódio. Né? Só tem um problema com relação a tudo isso. É que essas nossas atitudes sempre nos roubam a nossa paz e da nossa vida com Deus. Né? Todas as vezes em que alguma coisa aconteceu comigo de mal e a minha resposta para o mal foi o mal, foi a mesma postura, aquilo gerou em mim uma frustração, uma culpa e um ódio. Então você acaba odiando a pessoa duas vezes. Né? A primeira, você odeia porque a pessoa te fez o mal, e depois você odeia uma segunda vez porque aquele mal te fez a ter uma atitude de mal para com essa pessoa. Isso que C.S. Lewis quer dizer com isso que ele está dizendo. Né? C.S. Lewis ainda diz assim que quanto mais cruel você é, mais ódio você terá. Quanto mais ódio tiver, mais cruel será, vivendo num círculo perpétuo. Quanto mais amargura, mais vingança nós chamamos para a nossa vida, isso só tende a aumentar cada vez mais. Abra suas Bíblias em Romanos, capítulo 12. Paulo vai trazer uma palavra para mim, para você. Graças a Deus, a Bíblia não acabou no Salmo 109, né? E graças a Deus, não é só o Salmo 109 que existe, né? Graças a Deus, Cristo veio à Terra. E Cristo também resgatou um homem chamado Paulo e deu a esse homem uma revelação do caráter dele para a nossa vida. E vamos compartilhar o que Paulo tem para nós quanto a isso. Quanto a essa amargura, essa perseguição, todo esse ambiente que nós muitas vezes estamos inseridos. Romanos 12, 17 em diante diz assim: A ninguém. Ninguém é o quê? É ninguém. Oh, isso aí. Todos são adultos aqui e sabem o que significa a palavra ninguém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Momentinho pentecostal. Vamos lá. A ninguém torneis mal por mal. Se Paulo está dizendo que é ninguém, por que que eu e você não fazemos isso? Por que que a gente tem essa sede na hora de pegar e desejar realmente que aquele camarada que eu não engulo se lasque na vida? Que Deus, de alguma forma, mate ele, acabe com a sua herança, que Deus o faça sofrer de alguma forma. Né? Então, Romanos está dizendo isso. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Eu gostaria de que esse versículo não existisse. Eu gostaria que Paulo não tivesse tido, sei lá, que a pena dele tivesse quebrado nessa hora, que a tinta tivesse acabado, que o pergaminho tivesse se extraviado, que de alguma forma tivesse acontecido, mas esse carequinha baixinho não tivesse inventado essa aqui para nós. Né? Porque isso aqui está dizendo para mim o seguinte, que no que depende de mim, eu, como cristão, como homem nascido de novo, eu tenho que ser o pacificador por excelência nesse mundo. Eu tenho que ser aquele cara que, ao invés de pular no meio e dizer quem for mais homem gospel aqui, conhece essa, né? Quem é homem sabe disso, né? Os amigos legais, assim, que pulavam no meio, você não queria brigar, você estava morrendo de medo do cara, e o cara falava assim, quem for mais homem, gospel aqui, né? Aí o cara ia lá, dava um catarrão, o cara tirava a mão, acertava na tua cara, daí você era obrigado a sair na porrada com o cara, né? Não tinha jeito. Aí parecia dois cachorros rolando no chão, né? Uma vez um cara fez isso, eu bati no cara que colocou a mão. Deus é minha testemunha. Olha, Rô, olha, cara. Não zombe do ungido de Deus que pode ser fogo na tua vida, irmão. Te consumir aí. Romanos 12? Ah, tá. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Aleluia, essa parte eu adoro. Nossa, essa parte que Deus fala assim, minha é a vingança, eu fico... Tomara, tomara, em nome de Jesus, amém. Né? Glória a Deus, tomara. Tomara mesmo, né? O que é, irmão? Onde é que você vai? Tá pesado, é? Você sabe que quando meu pai foi assassinado, no dia que isso aconteceu, eu fui até onde ele estava ainda. O pessoal estava fazendo ali toda a perícia do local. E a gente esperou eles fazerem ali o CSI. CSI de Foz do Iguaçu lá, né, em ação. E logo que isso aconteceu, eu lembro que eu fui e me ajoelhei do lado do corpo do meu pai, assim. E naquele momento eu fiz uma oração. Eu falei assim, Deus, eu não sei quem foi. Não tenho ideia de quem tenha sido que fez isso. Mas uma coisa eu quero te dizer, Senhor, que eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus. E que eu não aceito no meu coração, Deus, qualquer sentimento de vingança, de ódio e amargura. Tu és o Deus da justiça e só o Senhor sabe a forma como deve se tratar uma situação como essa. E levantei dali e eu dou a minha palavra como um homem de Deus, que eu nunca na minha vida quis saber quem era e nunca na minha vida brotou no meu coração qualquer sentimento de ódio e de raiva por essa pessoa. Nunca. Aquele dia ali, eu podia ter aberto o meu coração para toda sorte de raiva, ódio, amargura. para com aquela pessoa que eu nem sabia quem era e para com Deus por ter permitido aquilo que aconteceu. Eu vejo gente que quebra a unha e entra numa crise existencial de amargura, raiva. Xinga até a décima geração do cara que criou aquela cama para ele quebrar na quina a unha. Né? A gente se enche de amargura por tanta coisa facilmente, né? É óbvio que existe dentro disso tudo aquelas situações em que são verdadeiramente, muitas vezes, incalculável, né? Em que a gente realmente é confrontado por situações em que a gente não sabe nem o que fazer. E que a lógica da natureza e a lógica desse mundo é que realmente a gente abrace com unhas e dentes todo o sentimento de justiça e vingança que a gente tiver direito. Mas Paulo continua. E no versículo 20 ele diz assim: Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Não é comida envenenada, não, viu? Tá certo? Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Agora, a gente pode pegar, olhar para esse versículo todo aqui, simplesmente achá-lo bonito, falar assim: nossa, Deus, que virtude maravilhosa isso. Como é bonito isso. Que coisa fantástica isso que Paulo está dizendo. Mas se isso daqui não sair desse papel e não se transformar em carne na minha vida, o que eu desejo para mim e para você é que nós jamais, talvez, tivéssemos tido conhecimento dessa palavra. Porque uma vez, e que eu e você temos ter toda a certeza absoluta disso, que nós daremos conta para Deus de todo o conhecimento que Ele tem nos dado. Nós somos indesculpáveis diante de Deus de ter uma postura contrária àquilo que a palavra dEle determina para a minha vida e para a tua vida como um homem, como uma mulher de Deus. Isso daqui é a minha luz. Esse livro ainda é o livro que diz para mim os meus limites, que diz para mim o alvo da minha vida, né? Porque às vezes eu posso olhar para o meu lado e ver um cara cheio de amargura e pensar assim: pô, esse cara é o referencial para a minha vida e eu vou atrás dele. Agora, quando eu vou para a palavra de Deus, que é o absoluto da minha vida, que é aquele que realmente rege a minha vida, o bicho pega. Não. O versículo 21, Paulo termina o capítulo dizendo: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Paulo não está sugerindo algo do tipo: ore bastantão, porque quem sabe Deus te dê algum sentimento de amor para com os teus inimigos. Isso aqui não tem nada a ver com oração. Apesar de que eu creio na oração, e eu creio que é muito, ou talvez absolutamente tudo daquilo que eu sou, nasce da minha relação com Deus. Mas, ao mesmo tempo, me preocupo muitas vezes quando a gente pega e lança sobre a oração algumas atitudes que dizem mais respeito à minha vontade. Eu tenho que tomar essa postura de: eu quero, eu vou, com a graça, sendo a minha força, mas eu vou. Paulo está dizendo: haja! Haja como se amasse teus inimigos. Não espere um sentimento brotar do seu coração. O que Paulo está dizendo: vai lá, haja, em nome de Jesus. Perdoe. Se o cara bateu numa face dele, a outra, em nome de Jesus. C.S. Lewis, ele diz que quando você se comporta como se tivesse amor por um inimigo, logo você começa a gostar desta pessoa. Há alguma coisa na nossa alma, no nosso entendimento, que quando a gente começa a ter uma postura de amor para com uma pessoa, aquilo automaticamente gera em nós um sentimento. Você já viu o casamento que está falindo? Né? Casamento que está indo para o beleléu, está indo para o buraco. Uma das primeiras coisas que eu falo para o casal é isso. A gente não se ama mais. Né? Falo, não? Então vamos fazer o seguinte, eu desafio vocês, durante esses 3 meses, vocês mesmo sentindo absolutamente nada de sentimento relacionado à palavrinha amor para com o seu cônjuge, que você começa a ter uma atitude de amor para com essa pessoa. Então, todos os dias, mesmo que o teu desejo não seja esse, você vai acordar, você vai dar um beijo e dizer, eu te amo. Né? Você vai lá fazer um carinho, a vontade é dar uma paulada, mas você vai fazer um carinho em nome de Jesus. Né? Você vai levantar, você vai fazer um cafezinho, você vai ajudar, sei lá. Né? E aquelas coisas outras mais que a gente sabe que casais também fazem em nome de Jesus, amém. Né? É provado isso. Agora, só se o cara for muito mesmo, muito desprovido de graça, que aí também eu não sei explicar, aí é entre ele e Deus, que algo não acontece, que um milagre não aconteça nesse casamento. A gente tem visto muitos casamentos sendo reconstruídos por causa de uma atitude. O amor foi embora, pediu, pegou o rumo da casa e ó. E uma atitude trouxe ele de volta. Uma atitude o trouxe de volta. É por isso que as pequenas decisões que eu e você tomamos todos os dias têm tanta importância. A fé cristã ela não é determinada por grandes escolhas. Porque a maior escolha que eu e você já tomamos na vida foi quando a gente recebeu Cristo na nossa vida. Essa, sem sombra de dúvida, foi a grandiosa escolha que eu e você tomamos. Basicamente, depois disso, você tem uma tarefa primordial, que é permanecer nisso. É o que o Watchman Nee sempre ensina em toda a sua literatura. Toda a sua literatura, o Watchman Nee ensina isso, que a obra da fé é você permanecer. Permanecer, não saia de lá. Permaneça em Cristo, em nome de Jesus. Né? Mas diariamente nós temos escolhas pequenas a serem tomadas. Né? Escolhas pequenas. Nem sempre nós conseguimos ter sobriedade para dizer não. Né? A maior parte do tempo talvez a gente é levado por essas escolhas. Uma das coisas que C.S. Lewis me confrontou nesse livro é quando se é perguntado, por exemplo, você ama a Deus? Ele faz essa pergunta. Né? Você ama a Deus? Você tem que dar uma resposta para isso. Né? Amo, porque ninguém é louco de fazer uma afirmação teológica contrária a isso. Ninguém dirá, não, não amo a Deus. Né? A não ser que você está com um pezinho no ateísmo. Né? Aí... Agora, o que é amar a Deus, afinal de contas? Né? O que é amar a Deus? Qual a praticidade disso na minha vida e na tua vida? Quando a gente diz para Deus, eu amo a Deus, o que isso implica? O que isso quer dizer na prática? O que isso significa? Como é que isso funciona? Né? Como é que eu posso amar alguém que eu não vejo? Como é que isso funciona? Fatalmente, a gente vai estar ligando a resposta ao sentimento. Né? Sei lá, eu acho que uma das coisas... Eu acho maravilhoso esse movimento de louvor e adoração espontâneo que está por aí. Né? Essas declarações apaixonadas por Deus. Né? A única preocupação que eu tenho com relação a todo esse movimento de louvor e adoração que há aí é quando que o amor a Deus está automaticamente ligado algum tipo de sentimento. Então eu venho louvar e adorar a Deus, e se o meu coração não está apaixonado, né? Quem sabe o que é paixão aqui, quem já foi apaixonado sabe o que eu estou falando. Se você está apaixonado, você é tomado por um sentimento que você não consegue nem respirar muitas vezes, né? Você sente falta de ar, né? O peito queima, né? Coração, né? Você fica desesperado para ver a pessoa, você não consegue comer direito, você não dorme direito, você não consegue trabalhar, você desiste de faculdade, você desiste de tudo para estar junto com a pessoa que você está apaixonado, né? E um pouco desse movimento me preocupa com relação a isso. Que a impressão que dá é que o nosso coração para com Deus tem que estar o tempo todo assim. Glória a Deus se tiver. Glória a Deus se todos os dias quando eu acordar o meu coração esteja realmente com taquicardia, né, por Deus ali, né, a ponto de ter um ataque cardíaco mesmo, né, a ponto de parar, tirando racha em nome de Jesus, por Deus, né. Mas infelizmente não é isso que acontece todos os dias. A maior parte do tempo eu tenho que me arrastar para o meu momento de devocional com Deus, porque as minhas emoções conspiram contra mim. Amar a Deus na sua praticidade implica unicamente em obedecer à sua vontade. Quando você está cumprindo a vontade de Deus na sua vida, você está literalmente dizendo com a sua própria vida que você ama a Deus sobre todas as coisas. Se o amor para com Deus implica na obediência, então nós devemos levar muito a sério aquilo que Paulo está dizendo para mim e para você. Que eu e você, como cristãos, como cristões, não temos o direito de pagar o mal com o mal. Não temos o direito à vingança por nós mesmos. Não temos o direito de sair por aí fazendo xixi na porta dos outros, declarando a falência dos outros. Né? Tem gente que fica andando com salzinho na mão, agora jogando tudo que é porta por aí. Eu queria pegar um cara desse. Né? Pegar um Rottweiler, daqueles bem... Colocar um bifão de carne, né, na traseira dele e soltar esse Rottweiler atrás para ver em quantos segundos ele faz 100 metros. Né? Mas... talvez você tenha entrado aqui neste lugar nessa noite. Ou talvez você não tenha entrado necessariamente assim. Mas você não sabe o dia da manhã. Você não sabe o dia da manhã. Você não sabe o que Satanás está nas esquinas da sua vida preparando para você. Eu não sei o que ele está preparando para mim. Mas uma das coisas que é maravilhoso em ser cristão, em você possuir esse livro na sua vida, esse privilégio de nós ter, que nós temos de ter em casa uma Bíblia que a gente pode todos os dias ler, comer e devorar, é que o Espírito Santo sempre traz à memória a palavra. Quantas e quantas vezes eu estive em situações em que eu não sabia o que fazer e o Espírito Santo de Deus trazia à memória a palavra. E a gente podia usar a palavra para nós mesmos. Então, todas as vezes que você sentir ódio, raiva no seu coração, lembre-se do que Paulo disse em Romanos. Não pague o mal com o mal. Você precisa criar casca. Você precisa criar casca. Uma das coisas que eu sempre falo para os homens do Renovo é que Deus não quer que eu e você sejamos bolinhas de sabão. Uma bolinha de sabão você já sabe, né? Uma bolinha de sabão você toca nela, ela estoura. É o crente bolinha de sabão. Já viu o crente bolinha de sabão? É aquele cara que qualquer coisa que você fala para ele, ele se magoa, sai da igreja e nunca mais volta. Ele vai para outra igreja, até um dia alguém fala uma coisa que ele não gosta, ele sai de lá, vai para outra igreja. E um dia ele vai assim. É o bolinha de sabão. Né? Uma bolinha de sabão. De bolinha de sabão, nós temos que evoluir para casca de ovo, que é um pouquinho mais dura, né? Aí evolui para um coco da Bahia, né? Aí você vai evoluindo para bola de boliche, vira uma bola de aço até você ficar. Mas aqui dentro é emo, né, cara? Dentro do coração, só emo, só alegria, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus, é um desafio, Deus, a tua palavra nas nossas vidas. Ninguém aqui, Deus, está dizendo que é uma tarefa fácil. Ninguém aqui está dizendo, Senhor, que estamos ignorando, Deus, a realidade que cada um aqui tem. Os vales que cada um aqui passa, Senhor. A única coisa que nós queremos te dizer, Jesus, nessa noite é que a gente precisa do Senhor. A gente precisa que o teu manto, o manto da tua graça, Senhor, nos envolva de tal modo, Senhor, que por mais que a gente apanhe na vida, Senhor, a nossa alma e o nosso coração permanece protegido, escondido no Senhor. Deus, a gente não quer viver a vida, Deus, sendo morto, Deus, roubado pela amargura, pelo qualquer sentimento, Deus, que não seja um sentimento de amor e de graça e misericórdia, Senhor Jesus. Quando nós permitimos que o nosso coração se torne escravo de qualquer amargura e raiva, Senhor Jesus, literalmente nós nos tornamos isso, escravos, Senhor. E o Senhor nos chamou para a liberdade, Deus. O Senhor nos chamou para o extraordinário, Senhor. O Senhor nos chamou para algo superior. Sabemos, Deus, que nós temos o Teu Espírito em nós, que o Espírito Santo está completando a obra que iniciou na vida de cada um de nós, Senhor. O que seria de nós, Espírito Santo, sem o Senhor nos ensinando, sem o Senhor nos dando sobriedade, sem o Senhor nos dando toda a graça que precisamos para continuar caminhando? Derrame a sua graça sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Derrame para a glória do teu nome que eu oro. Amém. Amém. Eu tenho duas coisas para falar antes de encerrar o culto. Primeira coisa, eu vou ler algo que foi me entregue em mãos aqui, ó. Golgotanos Motoclube. Que homem. Somos da comunidade Gólgota de Curitiba. Em nossa comunidade e diversos estilos de louvar a Deus e levar o seu nome, um desses está surgindo, que é o Golgotanos Motoclube. Hoje em dia é fácil chamar uma galera e começar um chamado. MC é o quê? Motoclube? Tá. MC? Tá. Colar um brasão, desenho, um colete, dar um nome qualquer e sair por aí no rolê. Mas não é bem assim. É preciso ainda conquistar o respeito da comunidade motociclista organizada e demonstrar como, para que e de onde veio o grupo. O que leva algum tempo para isso, pelo menos perante os MCs sérios e tradicionais. Queremos formar um grupo de motociclistas unidos pelo amor de Cristo e paixões pelas motos, levando a palavra de Deus sobre duas e três rodas, com a finalidade de promover comunhão e união entre nós. Um dos primeiros passos será nos conhecer melhor, impor nossas ideias, sugestões. Impor? É, na base da porrada mesmo, então tá. Deste é o nome do motoclube. Ixi, não entendi nada aqui. O nosso alvo, rodar e levar as boas novas. Interessados, entrar em contato com Matovski. Cadê o Matovski? Levanta aí o... E... Ou o Charlie. Levanta, Charlie. Levanta o índio aí, ó. Né? A confirmar, não temos muitas motos, ok? Valeu a participação, sei lá. Toma. Toma aí, ó. Amém? Então, gente, quem tem moto, mesmo seja uma vespinha assim, né? Só que massa, você numa vespinha assim, com aquele brasão assim, ó, caveirona assim, né? Cheia de... Ó. Então, você que tem aí uma vespinha, quer entrar pro motoclube aí, fique à vontade. Pois procure o Charlie, procure o Matão lá atrás, em nome de Jesus. E a segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte, gente. Eu quero dar uma modernizada na Gólgota. E aí é o seguinte, gente, veja só, na verdade é uma coisa que custa caro, então nós não temos recursos financeiros para isso, e não temos fé suficiente também, né? Tô brincando, em nome de Jesus, amém. Como a gente não tem recurso financeiro, o que eu queria fazer era um desafio mesmo que a gente tivesse durante alguns cultos, levantando ofertas em todos os cultos, até que nós conseguíssemos levantar dinheiro para isso. O que que é? Nós queremos comprar um data show para a igreja. Tá bom? O data show, ele não é apenas para o culto. Ele tem uma finalidade de shows também, que a gente nos shows pode colocar uma tela aqui, deixar videoclipes tocando, né? Então, também tem uma questão de usar vídeos de impacto, né? Quem estava no Senuc, o Diniz colocou um vídeo aqui que, nossa, nos quebrantou, né, Débora? Saiu lágrima para tudo que é lado, né? Mas realmente foi impactante. Então, eu acho particularmente que é uma ferramenta poderosa e, sinceramente falando, esses dias tinha uma igrejinha lá na favela que já tinha data show. E nós não somos tão favelados assim, né? A gente não é tão pobre desse jeito, tá certo? Então, eu quero realmente colocar isso para vocês, eu quero desafiar vocês em nome de Jesus, não é para vocês fazerem isso hoje, tá ok? Se alguém quiser, a gente pode fazer, né? Pode fazer hoje? O Edir Macedo lá atrás falou que é para fazer. Então, o Karim mais cedo lá falou isso, entendeu? Então, a gente vai levantar uma oferta agora. Gente, olha, R$1 que seja... R$2, R$50, R$100. Se quiser dar tudo, tua casa também. Tamo aí, em nome de Jesus. Amém? Tá certo? Você fique à vontade, só que eu preciso da outra caixa ali, Borne. Cadê aquela outra caixa? Para não misturar com o dízimo aqui. Porque o dízimo vai para as contas da Suécia e esse daí vai para as contas de outros países. Amém? Então eu vou dar um tempinho aí para você tirar tudo do teu bolso. E a gente aceita vale transporte, cheque pré-datado. Semana que vem eu vou trazer uma maquininha de cartão de crédito. A gente vai limpar vocês. Vocês duram uns 3 meses. Amém? Certo? Então eu quero orar antes de você ofertar. Já que eu estou inspirado hoje, né? Isso aqui, tô com unção hoje aqui. Então vamos orar. Deus, Tu és a nossa provisão, Senhor. Mas o Senhor também quer nos ensinar, Jesus, a investir no Teu reino. A gente gasta dinheiro com tantas coisas, às vezes banais, Senhor. E às vezes é tão difícil a gente colocar no bolso para investir no Teu reino, Senhor. A gente, longe de querer fazer algum tipo de barganha contigo, Senhor, porque o Senhor tem nos enriquecido com a Tua graça, Jesus. O Senhor tem nos enriquecido muito mais do que nós precisamos ou merecemos, Senhor. Que o Senhor venha suprir cada vez mais, Deus, aquilo que nós precisamos, Jesus. Mas nessa noite, Senhor, em especial, quero pedir a Tua bênção sobre este lugar, sobre a vida de cada um dos que estão aqui, Senhor, que estão sendo tocados pelo teu Espírito, Deus, para ofertar nessa noite. Quero pedir realmente que o Senhor venha mover, que o Senhor venha multiplicar e que um milagre aconteça nessa noite, Senhor. O Senhor sabe do que nós precisamos, Jesus. Nosso desejo com isso, Pai, unicamente, é que a tua obra permaneça, Senhor, acontecendo cada vez de uma maneira melhor, com mais excelência, Senhor. Tu és o nosso Deus, nós cremos em ti, confiamos em ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está encerrado o culto. Pode sair de onde você está e ofertar em nome de Jesus. Deus nos abençoe.